voi. Sin da mini, sin da montagna. Capitania. Arsenal, terra paz, é o rap, é os loucos. Batendo de frente pra você que achou que é pouco. Se liga, João, esse é o troco. Tremeu a terra, o terremoto então acionou. A avalanche, a terra, a maldade que o mundo criou. Vem com os blindados no raio, representando o gueto. Sem marcar, sem dar milho, com uma medalha no peito. Auschwitz, campo minado, mina terrestre, corpo no chão. As marcas da cruz, os pregos nas mãos. Eu sei, truque, que tá ouça a situação. Que o barato endoidou, que tá fudido, mundão. Que corte estrala, chão, então não mosca, não. Não paga de monstrão, não dorme no barulho, não. Eu vejo os moleque meio sem esperança, jogando na sorte. Toda sua infância empunhando as matracas 9 de Teneré. Homem bomba de Osama, Night Shock no pé. Qual que é, se é psico, cabuloso, raciocínio. Uma palavra de amor, te livra do latrocínio. Mó boi pra você, ter um rolê na cidade. Ver os moradores de rua e suas dificuldades. É fácil dizer que ama, true. E dá risada pra depois falar mal, zoar, conta piada. A alma vazia e meio, a madrugada é um pivete. Um barraco sujo, uma mãe distante. A foto do pai que morreu na estante, sentimento preciso. Só Deus é meu amigo no grito de liberdade. Sempre está ouvindo na missão, no bang, então vamo adiante. Sem medo da responsa, sem ficar em danger. Ciente no assunto, então vagabundo, assim como Moisés, a fé é o nosso escudo. Sangue ancestral latino-americano, que vem da maloca tipo um batalhão de manos. Não pipoca na ideia, então como que vamo? Tá de piolhagem na coca filmando nós. Tá pensando que nós é super-herói. Pede black é mato, bicho feroz. 70 vezes 7 é o perdão para vós. Tá de piolhagem na coca filmando nós. Tá pensando que nós é super-herói. Pede black é mato, bicho feroz. 70 vezes 7 é o perdão para vós. Campanha estrofes, pra resgatar a estima do povo que sofre. Mas para nossas almas, reais pros nossos cofres. Amor por nosso peito, respeito. Para quem respeita esse nosso jeito. Maloqueiro e favelado de existir. Só deram essa camisa pra gente vestir. E nós vestimos, inspirados pelos negros e latinos. Nova-iorquinos, o rap virou tipo um hino. De tudo que é quebrado, espalhada pelo mundo. Som bom, som bom, som de vagabundo. Identidade, pra quem se via às margens da sociedade. Analisava no crime só maldade. Vaidade, vencida pela arte. Pra quem achava que estava muito tarde. A felicidade está a um passo. É a distância entre o que falo e faço. 70 vezes 7 chances para Deus perdoar os meus fracassos. E me libertar dos laços. Quer me julgar? Julguei que eu vou mais além. Tiago Fato, hein? Tiago Fato, hein? Tá de piolhagem na croca filmando nós. Tá pensando que nós é super-herói. Pede black é mato, bicho feroz. 70 vezes 7 é o perdão para vós. Tá de piolhagem na croca filmando nós. Tá pensando que nós é super-herói. Pede black é mato, bicho feroz. 70 vezes 7 é o perdão para vós. Cê tá na selva, em volta dos leão feroz. Que monstruosamente cresce o zóio em nós. Sai pra lá, se quisira maior que Godzilla. Num esquema traíra, tipo Sansão e Dalila. Cleópatra dos sentimentos negativos. Irmã da vaidade, parente do cinismo. Pierrot da injustiça, dono da ilusão. Morre sem a mão no rio de tubarão. Mas a missão não parou, ela continuou. Aqui em SP ou no Bronx negou. Tem que ser ninja, então sayonara. 10 toneladas, o rap tá no ar. Arigato, samurai, o estilo Miami Vice. Quem corre pelo certo não fica pra trás. Então não busque a fama, seu ego inflama. Sai da vida insana, não morra pela grana. Na grande metrópole vive vários robocop. Coração gelado em busca de pop. Tá tudo diferente, então pode ver. As minas da quebrada imitando a Beyoncé. Tá de piolhagem na coca filmando nós. Tá pensando que nós é super-herói. Pede black é mato, bicho feroz. 70 vezes 7 é o perdão para vós. Tá de piolhagem na coca filmando nós. Tá pensando que nós é super-herói. Pede black é mato, bicho feroz. 70 vezes 7 é o perdão para vós. Levanta a mão, então vem com nós. Thiago Fato tá na casa, vem com nós. Capitania tá na casa, vem com nós. E o rap tá na casa, vem com nós. Só os loucos tão na casa, vem com nós. E os manos tão na casa, vem com nós. E as minas tão na casa.